Eu vou improvisar essa, viu? Semana que vem já tá no repertório, Dalton. Dalton sozinho. Dalton sozinho. Eu sei que você fala por aí que não. Seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o seu corpo era minha diversão. O nosso combinado era não ligar. Eita, barabe aí! Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas. Quero ouvir você! E cheiro de amor no ar. E caio na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar. Um bebe vem me procurar. Pra sozinho! A sozinha na seca. A roça. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o seu corpo era minha diversão. O nosso combinado era não ligar. Eita, baraba! Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. E aí? Me cheiro de amor no ar. Outra. Tá desesperada, louca pra me encontrar. Um bebe vem me procurar. Vem pra sozinha. Aô, Bruno Lima, chora. E essa tá estourando.